nada é perfeito. Tô vendo o sujeito que vem reclamar, dizendo que a vaguinha que eu tinha parado, meu carro era particular, de um tal que é dono da rua. E fica na sua que o cara já tá vendo aqui te matar. É impressionante como eu nunca faço nada, é sempre a confusão que vem até aqui. Falo isso para o meu psiquiatra, mas é claro, ele não entende. No dia seguinte parei a picape num posto perto daqui. Não tinha placa dizendo que tipo de música devia ouvir. Podiam pedir de maneira educada, mas preferiram latir. Peguei a chave de roda que sempre resolve esse tipo de situação por aqui. É impressionante como eu nunca faço nada, é sempre a confusão que vem até aqui. Falo isso para o meu psiquiatra, mas é claro, ele não entende. Como eu nunca faço nada, é sempre a confusão que vem até aqui. Falo isso para o meu psiquiatra, mas é claro, ele não...